quem apareça de algum lugar para levá-las no seu mundo de sonhos ao que chamamos de lar. Este lugar onde o amor é sublime e a esperança é mais que uma canção. Elas ainda esperam nascer em algum coração. Elas ainda esperam nascer em algum coração. Mas quem são elas? Podes me perguntar. E eu te respondo com tristeza e dor. São pequeninos que nasceram sem lar, em meio à miséria, sem carinho e amor. São crianças sem futuro, em profunda solidão, pois só nasceram do ventre de alguém, mas não do coração. Pois só nasceram do ventre de alguém, mas não do continuarão nascendo em meio às multidões. Se não forem para nós apenas um apelo de TV, mas um profundo chamado de Deus que precisamos atender. Mais um profundo chamado de Deus que precisamos atender. Mas quem são elas? Podes me perguntar. Eu te respondo com fé e esperança. São pequeninos que nasceram sem lar, no ocaso da vida, mesmo sendo crianças. São aqueles cujo futuro depende de Deus e de nós também. Para ela só o incerto é seguro. São crianças de ninguém. Pois para ela só o incerto é seguro. São crianças de ninguém. Mas quem são elas? Podes me perguntar. Eu te respondo com fé e esperança. São pequeninos que nasceram sem lar, no caso da vida, mesmo sendo crianças. São aquelas cujo futuro depende de Deus e de nós também. Pois para elas só o incerto é seguro.